ZYK 666, Rádio Transmissora de Serra Negra Limitada, operando em 1430 kHz. Estúdios, Rua Juca Sintra, 85. Transmissores, Rua Ângelo Marque, Bairro dos Cunhas, Serra Negra, São Paulo. Direção-geral, Tereza Chedidi. Super Zap. Apresentação do comunicador Pedro Giovanni. Super Tarde. O meu cachorro ensinado, eu estava caminhando. Num barzinho da saída, vi uma loira chorando, seu rosto amedrontado, o pranto estava banhando, a roupa toda rasgada, seu corpo estava mostrando. Eu perguntei o motivo, me respondeu solução. Foi assaltado por gente sem coração. Os bandidos que atacaram jogaram tudo no chão. E pelo que me disseram, logo eles voltarão. Em derrotar este bando e for minha salvação, vai ganhar o meu carinho e a minha gratidão. Daquela loira tinha beleza sobrando. Pensando na recompensa, ali fiquei esperando. E quando o bando voltou, a briga foi começando. Eu cheguei até pensar que o mundo estava acabando. E quanto mais eu brigava, mais eu estava apanhando. Eu cambaleei, não aguentando a canseira. Meu cachorro entrou na briga e não encontrou barreira. Foi retalhando nos dentes a quadrilha desordeira. Cada um dos marginais com crise de tremedeira, deixando rastro de sangue, foi saindo na carreira. Eu senti segura, bem mais bonita ficou. Andando com muito charme, pertinho de mim chegou. Mostrando um lindo sorriso, que meu corpo arrepiou. Abrindo os braços me disse, com muito prazer eu vou. Abraçar o seu cachorro, foi ele quem me salvou. Super Zap. Apresentação do comunicador Pedro Giovanni. Super Tarde.